Mais uma vez o que provaram foi que a dedicação e a paciência de buscar inspiração nos seus melhores dias é o melhor caminho pra se poder enxergar o que é de melhor pra se poder conquistar. A chuva cai, o sol brilha, a gente se levanta e sabe o que fazer na hora. A, B, C, D, E, F, G, H. Tem que ter o swing, a malandragem da nossa gente pra conseguir se levantar. Então vem, tem amor e valoriza o que tem. Cabeça e uma coragem que não tem pra ninguém. Faça parte do seu dia que esse rap te acompanhe. Já sou vencedor, não precisei tomar banho de champanhe. Lá pra fora eu sei que nem tudo me adora, mas se põe entre amigos, o que importa é agora. Demora, hora de pensar no que fazer daqui. 20 minutos já, não é mais presente, já é futuro. Levante o crânio, comprovado que a rima já superou o titânio. Que a força tá na mente, não no tamanho. Se não coitada do fãs, como seria derrotar o gigante da zica de todo dia? É só observação, pra não pisar em fossa ou viver sem noção. Pagando por cima do salto. Interessante ter coragem de falar mal dos outros, mas não de falar bem, elogiar o trampo. A sombra da dignidade tá fora do alcance de pessoas que só quer ver o bem. Se for pra si, pra cima nossos ânimos, exaltados ânimos, que passa por escândalos, mesmo não sendo vândalos. O que vim, tá preparado pra suportar, então deixa vir. Já foi predestinado pra mim, deixa vir. Tem que tá devidamente preparado pro que der e vier, ou seja, pro que vim. O que vim, tá preparado pra suportar, então deixa vir. Já foi predestinado pra mim, deixa vir. Tem que tá devidamente preparado pro que der e vier, ou seja, pro que vim. A busca pelas batidas, rimas e flows, foda-se. A minha cota eu quero em farra, prazeres mundanos. Quero ser livre antes de tudo, pra concluir todos os planos. Enquanto a farsa se alastra, eu tô jogado pelos cantos. Eu tô de longe, mas observo tudo. Não sou seu servo, nem tão pouco cego, surdo, mudo. Acomodados, apenas querem ser sucata. Deixa vir, eu garanto, pois a quadrilha tá formada. No quilo da palavra, quanto que cê paga. Amor pela família, primeira regra da casa. E o resto a gente aguarda. O que vim, tá preparado pra suportar, então deixa vir. Já foi predestinado pra mim, deixa vir. Tem que tá devidamente preparado pro que der e vier, ou seja, pro que vim. O que vim, tá preparado pra suportar, então deixa vir. Já foi predestinado pra mim, deixa vir. Tem que tá devidamente preparado pro que der e vier, ou seja, pro que vim. Só quem vai vir, quem vai chegar, quem vai seguir. Quem vai ficar aqui? Clube do Ferro, são vários manos que tá chegando, fortificando, sem medo de errar. Eu vou buscar o que está na minha frente, então sai da frente. O microfone vem com a gente, vem com a gente. Sai da frente, favelado sempre, resistente sempre. Representa sempre, original, rap nacional, eternamente. Só sei o que eu passei pra chegar até aqui. Vi que vários manos tão no corre do começo ao fim. Não desisti, foi assim, insisti naquilo que acredito. Acredito que é melhor pra mim, enfim. Pois tá na hora de agir, buscar a mudança. Semear a vitória, conquistar a confiança. E correr atrás do dinheiro pra seguir. Investir no trampo, produzir, vamos aí sim. Pois a caminhada só depende de nós. Mas a voz que ecoa pela quebrada é nós. De ponta a ponta, mantendo firme e forte aliança. A rua, cenário aonde a gente se encontra. Desde 1, 9, 8, 7. Vivendo a vida louca e passando por teste. Eu adquiro mais conhecimento e ponho em prática. Rima que pode crer que tá em casa. E os parceiros tá ligado que é assim. Se for pra somar, demorou, deixa vir. O que vim, tá preparado pra suportar, então deixa vir. Já foi predestinado pra mim, deixa vir. Tem que tá devidamente preparado pro que der e vier, ou seja, pro que vim. O que vim, tá preparado pra suportar, então deixa vir. Já foi predestinado pra mim, deixa vir. Tem que tá devidamente preparado pro que der.